começar a fazer o seu corpo fluídico ficar denso. Nossa. E esse é um processo perigoso. Perigoso? Perigoso, porque quando você cai nos processos densos, você entra nas vibrações, às vezes, dos seus inimigos. E aí eles podem te aprisionar. Por que que se usa capa? Por que que se usa chapéu nos Exus? Para disfarçar. Porque quando você plasma no plano físico, você fica exposto para os seus inimigos. E a capa e o chapéu servem para te proteger, para você não ser reconhecido. É como se fosse um disfarce. Nossa. Então tá, daí tá lá a pinga, o charuto e a vela. Que são materiais densos do plano onde vocês vivem. E Então, quando vocês? você me oferece aquilo por algum motivo, é porque você está querendo alguma coisa, né? Então, eu tenho que saber o que que é. Eu quero chegar perto para entender o que está acontecendo lá. Eu quero ver da onde está vindo os fios, da onde está vindo as energias, e eu preciso ir lá para ver. Então, eu tenho que me aproximar e absorver aquela energia. E entender o que está acontecendo. Então, o senhor pega aquela energia, é como por um exemplo bem rústico, o senhor coloca numa mochila e aí o senhor vai usar, depois que o senhor entender, para o propósito que foi pedido. Na verdade, eu vou utilizar enquanto eu estiver ali. Depois que eu for Ah. embora, aquilo some. Porque eu não vou precisar daquela energia onde que eu vou. Entendi. Aquilo só Porque foi vocês assim. pensam que Exu bebe e fuma porque é viciado. E é diferente. É diferente? É diferente. Ah. Tem Exu que nunca foi viciado em nada. Nada. Nunca bebeu, nunca fumou, mas precisa fazer porque tem que às vezes descer num campo mais denso. Então ele não precisa, nos planos onde ele está, utilizar isso. Mas quando ele vem para o plano mais denso, ele é obrigado a utilizar para permanecer por mais tempo. Deu para entender, moço? Claro, claro. E às Então. vezes, nem todo o caso, o processo do médium para se livrar de algum vício. Não são todos os casos. Mas a energia do álcool tem que ser trabalhada naquele médium, naquela pessoa. Às vezes tem que se tirar aquela energia. Mas como é que você vai tirar a energia? Primeiro você tem que conhecer a energia, como eu já te falei. Se Claro. você não conhece a energia, você não tem como você curar ela. Então, quando você recebe uma vacina, como eu já te falei, você está recebendo dentro de você aquela coisa que te faz mal. Então, é um processo. Deu para entender, moço? Claro, claro. É necessário muita resignação e perseverança Isso. para se vencer. Porque o maior obstáculo está dentro de você mesmo. Nossa. Então, pelo que eu entendi, essas oferendas vocês só usam para se apresentar naquele local sem muito inconveniente. Exatamente. Se você quer, aí você vai cair naquela coisa. Tem um médium que ofereceu uma oferenda lá encruzilhada, né? Por algum objetivo foi que foi na encruzilhada. Porque a energia é muito densa para ficar dentro da sua casa, né? Porque senão não haveria problema nenhum de você deixar dentro da sua casa. Mas de acordo com os processos e das energias que estão ao redor, é necessário ir para um campo de força. Ou é uma encruzilhada, ou é uma calunga, ou é Uma uma calunga cachoeira. grande, uma cachoeira, né? Então essas batalhas que o senhor falou da espada, dos objetos que ficam mais fortes quanto mais luz ele tem, né? Sim. Pa parece lógico quando o senhor fala, sabe por quê? Porque quanto mais luz, quanto mais a pessoa trabalha no bem, mais elevação moral e intelectual ela tem, É natural que lhe seja dado mais poder porque ela vai agir com maior responsabilidade. É isso mesmo. Não vai sair cortando qualquer um. Não. Então tá. E tem guardiões que não precisa nem cortar ninguém. Só empunhar a sua espada, a sua faca, o seu facão, ou o seu tridente, ou o seu chicote, já emana uma energia tão forte que os quiumbas e seres trevosos se afastam. Nossa, mas então é forte mesmo, hein? Quanto maior o poder do guardião, maior é os seus poderes, dos seus utensílios que são utilizados nos trabalhos. Claro, eu me lembro de uma parte que uma pombogira, no próprio livro do Guardião da Meia-Noite, ela segurou o cedro dela assim e fez ele cair no chão e Fez pedir tremer perdão. a terra. Olha lá. O senhor lembra dessa parte? O senhor conhece a pessoa, né? E aí, quando eu falo de alguma situação, o senhor lembra, né? Entendi. E então isso quer dizer que às vezes não precisa cortar ninguém, só o fato de se levantar já Já a emana pessoa. energia. Nossa. Entendi. Então, isso está explicado. Não precisa cortar ninguém. Não. E um objeto, por exemplo, que é feito por exemplo, a pessoa coloca um artefato, uma joia, um colar, uma pombogira. A pombogira utiliza aquele É colar a como pretérito? exatamente, porque aí ela plasma para ela aquilo. A intenção. A intenção. Porque tudo que você oferece, o poder da magia tá aí, no seu mental. Então, se você colocar alguma coisa de oferenda, mas se você não destinar ela para algum propósito, ela não serve de nada. Não é verdade? Como tem muitos guardiões. Porque se fosse assim, e se o Exu precisasse daquilo, ele ia lá no lugar onde que tinha muito, sem ter que ninguém oferecesse. Não é verdade, moço? Isso. Ele ia lá onde tinha aquilo que ele ia usar e pegava. Mas não, só pode-se pegar aquilo que se dá, aquilo que se oferece. Porque tudo tem um dono. Não é assim que funciona? Claro, isso. Mas se eu quiser, por exemplo, oferecer ao senhor, eu tenho um sobretudo preto, uma capa assim, preta, bem bonita. E eu quero oferecer essa capa para o senhor. Sim. Como que eu faço isso e como o senhor vai utilizar isso? Porque o senhor até agora não precisou dessa capa. Eu tenho uma capa Olha lá, mas plasmada em essa. mim. Olha lá. E essa minha o senhor não precisou. Mas eu posso receber. Isso não impede que eu receba a sua capa. Entendi. Como você vai receber algum presente e de repente você já tem aquele presente, mas não quer dizer que você não pode receber aquele presente E torná-lo útil. e torná-lo útil. Ou Isso. dar a alguém que necessite do presente. Porque dentro da falange vão subindo vários outros guardiões que necessitam de alguma coisa. E um bom Então, rei sabe dar aos seus súditos. e é melhor quando você dá alguma coisa de valor pessoal. É melhor quando você dá na verdade e não na dúvida. Independente do que for. Como é que se dá na verdade e qual a diferença entre se dar na verdade e dar na dúvida? Porque tem gente que acha que vai dar alguma coisa para receber outra em troca, mas acha que não vai acontecer. Não é assim? É assim. Então agora como é que eu dou, por exemplo, essa capa para o senhor? Eu tenho aqui numa encruzilhada, eu só não posso falar, olha, olha, eu quero Você ofertar pode, no essa. seu ponto de força, do seu guardião, ou Pode do falar. espaço onde você vai, e oferecer para o guardião. Então, Ah, eu o seu posso. mental vai ligar você ao guardião que você está mandando. Entendi. Independente do local onde você está. Porque Então a daí. força do mental, a força da atração vai atrair. Claro. Eu posso fazer isso na tronqueira do meu templo. Pode fazer. Tá, daí eu deixo lá, cara. A pior hora que for embora eu pego e levo pra casa. Você pode deixar a capa lá ou você pode ir para sua casa. Porque você já entendeu a ideia, já plasmou igual e agora tranquilo. Se eu já recebi a física, se eu tiver no espaço onde você está, eu vou utilizar quando eu estiver lá. Mas a plasmada vai comigo para onde eu Sim, for. claro. Isso. E aí acabou a oferenda. Acabou ali. Eu coloquei lá, o senhor plasmou uma cópia, ficou com ela, posso levar aquela de volta em casa e até posso continuar usando normal. Pode. A ideia foi aquele gesto. É o ato, é o momento. Entendi. A Aquilo. magia acontece em Ah. segundos. Nossa. Quando você acendeu a vela, a primeira faísca da vela. É naquele momento que você destinou a oferenda. Não importa se o vento apagou a vela. O importa é que você Entendi. acendeu a vela. Deu para entender, moço? Claro, claro. Então não é, não precisam as pessoas começar a deixar as coisas na encruzilhada, deixa lá, começa a deixar as oferendas que É como eu te oferece para o disse, carinho. moço. Tem coisas que são muito densas que não podem ficar dentro da sua casa. Sim. Porque a energia é muito É, densa. sim. Então Mas é por aí. isso que é destinado a um ponto de força da natureza. Claro, mas ó, essa mulher, por exemplo, que está ouvindo a gente agora, ela tem um colar muito bonito e ela quer oferecer esse colar para a pombogira dela. Só que é muito caro para deixar ela na encruzilhada. Ela Então pode ela vai. deixar na casa dela, Olha lá. no ponto de força dela. Entendi. Porque médio que é médio, que entende as coisas, tem um ponto de força da esquerda na sua casa. Tem que ter. Mas no quintal, isso é falta de respeito. Um ponto de força? É. Falta de respeito pra quem? Pro Exu, não é? Para com o Exu. Tipo, ah, Exu fica lá no quintal. Tem Exu que tem que ficar na porteira, tem Exu que pode entrar dentro de casa. Então tem o Exu que ele consegue adentrar dentro da sua casa, mas tem Exu que é proibido de entrar. Depende da vibração dele, né? Então tem o Exu da tronqueira, tem o Exu da porteira, tem o Exu da encruzilhada. Em cada lugar, em cada ponto da natureza, tem um guardião. Tá, entendi. Mas assim, não importa pra ela e ela quer dar esse colar caríssimo, então ela Ela vai lá pode própria. guardar esse, ela pode oferecer, acender a vela e oferecer, deixar lá. Depois recolher e guardar aquilo como uma joia dela mesmo. E aí pode até utilizar aquela joia Claro. com a força da entidade que ela plasmou. Porque você sabia que tudo recebe energia. Então, assim como vocês utilizam na Umbanda as guias, né? Que é um acumulador de axé, né? Então, um acumulador de axé, ele acumula energia. Então, esse objeto, quando a entidade chega, ela plasma a energia naquele objeto. E a pessoa pode utilizar aquele objeto como proteção, né? Então, também. E esses objetos, eles podem ser Tá certo. recarregados de E o tempos em objetivo dela foi tempos. cumprido, que agora, a hora que ela for. Tá me ouvindo, Não é? moço? Tô ouvindo. Ou aqui ficou mudo por um tempo, eu não ouvi o que você falou. Ah, eu tô dizendo, a pessoa, então, ela pode ficar feliz e contente que a hora que ela for dormir, ela vai encontrar com a pombogira dela usando o colar caríssimo. Sim. Olha. Tá certo, então. Entendi. Mas e. Então, a senhora falou que a guia é acumulador de axé. Isso. Tá bom. Então, uma vez que ela é cruzada pelo dirigente da casa, a pessoa pode começar a usar como um protetor, mas é. É, Só. o que que você entende sobre cruzada pelo dirigente da casa? Então, é tipo, na nossa casa, o dirigente, tipo. Quando ele está incorporado por uma Ah, entidade. tem uma entidade que vai lá e emana energia. Não é da pessoa, não é do dirigente, é a entidade que está atuando, que está emanando aquela energia para aquele objeto. Isso mesmo. Isso, então recebe aquela carga daquela energia e aquilo fica por um tempo e de tempos em tempos tem que se recarregar a energia. Tá certo. Seu guardião, a gente está começando a aproximar o fim do nosso diálogo. Eu queria saber do senhor o que eu pergunto sempre para as outras pessoas, porque sempre pode vir uma história que nos ensina dessa pergunta. Quando o senhor ficou sabendo desse diálogo que a gente ia ter, quando foi a primeira vez? Faz tempo que isso aconteceu? Já tem algum bocado de tempo. Porque nada é por acaso, né? Então. Então, se estamos aqui conversando e proseando, é por algum motivo maior, que é trazer o esclarecimento para muitas pessoas. Graças a Deus. E eu só me propus vir aqui para isso, Lógico. para que esse conhecimento não fique acumulado em uma pessoa só, Muito bem. mas que muitas possam absorver os poucos conhecimentos que aqui estão passando. Mas para o senhor dar um ensinamento para a gente da interatividade, da solidariedade entre vocês, espíritos e tudo, quem é que foi falar com o senhor desse trabalho? O Guardião Seu Sete, Ah, o seu porque eu sete. trabalho nesse espaço. Aham, E o claro. seu Guardião Seu Sete, ele falou que havia necessidade de se passar esses conhecimentos, e eu me propus aqui vir. Olha, que bom. Tá certo. E essas pombogiras com quem o senhor trabalha, elas ficam sempre perto do senhor? Não. Elas estão trabalhando, né? Cada um tem o seu campo de atuação. Tá certo. E vocês trabalham com animal de poder, animal. A gente chama de estimação, mas é de poder, né? O meu animal é o gato. Um gato? Mas como é que ele é o gato? É diferente do nosso gato, né? É um gato preto. Tá. É um E grande gato preto. tipo o tamanho de um tigre? É, mais ou menos desse tamanho. O que que ele faz? O gato, ele consegue ver através das trevas. São seus olhos. E é por isso que eu escolhi o gato como o meu animal. O gato tá ligado com a alta magia. Isso, se você buscar nos seus conhecimentos, você vai ver que desde muitos e muitos e muitos tempos, os gatos foram os guardiões dos portais. Né? Porque eles conseguem ver além dos campos. E ele tá ligado, muito ligado aos planos de energia densa. Eles conseguem transmutar a energia e abrir vários portais. E esse gato vem da onde? Esse é um gato do mato. Mas ele é um espírito de um animal. Sim. Um animal que viveu na terra e foi e fez O maldade. gato me representa. Não. Não é assim, moço. Assim como tudo tem uma evolução, tudo tem um espírito, até uma planta, né? Então, quando você desencarna e você consegue plasmar as coisas, você plasma aquilo que você quer utilizar. Isso. E eu quis plasmar um gato como um animal. Então, às vezes eu apareço como um gato. Então, Muitos acham que eu tenho perna de bode, por causa que fizeram uma imagem feia e tosca de um Exu da meia-noite com um pé de cabra, chifre. isso? E não é assim, porque cada um Como é tem um que é? corpo fluídico. Cada um Certo. tem um. Eu já te falei que eu sou negro, É. porque foi minha última encarnação. E eu quis manter essa forma. Então hoje uma pessoa olha para o senhor, vê o senhor com uma capa, com Meus perna. olhos são brilhantes como prata. Quando eu apareço em forma humana, utilizo capa e chapéu. Chapéu, é cartola. Cartola. Isso. E Quando eu bengala. apareço em forma do meu animal, um grande gato preto. Eu ouvi falar que os Exus têm permissão de materializar um animal É isso que aqui. eu estou dizendo. Não, Esse é o mas animal. no mundo físico. No mundo físico. É assim mesmo? Também. Nossa, o senhor já fez isso? Várias vezes. Com que Sempre que é finalidade? necessário. Sempre que é Tá. necessário. Com qual finalidade o senhor fez da última vez? Como eu disse, às vezes você precisa descer a níveis muito densos. E você precisa de um disfarce. Então você usa aquele artifício para estar naquele lugar. Nossa. Muito interessante. Muito interessante. Então tá. E aí o senhor estava falando para o que, que o gato faz. Então ele vê a distância, esse gato não é um espírito da natureza como os gatinhos que temos. Não, é plasmado. É plasmado. É um gato que foi plasmado. Não é um espírito de um gato. Isso. Tá. E ele é plasmado, então aí ele passa a ter vida? Sim. Tudo que você pensa, você cria uma força muito grande. Ah. E aquilo começa a ter uma força. Então você plasma muitas coisas. Mesmo quando você está nesse plano que você está. Ah. Se você começar a imaginar alguma coisa por muito tempo, aquilo vai criar uma vida própria. E tem gente que morre de medo de algumas coisas, né? Tem um medo de algum bicho e ela começa a plasmar aquele bicho. E aquele bicho ele não existia. Mas, portanto, ele criar força naquele bicho, aquele bicho começou a criar uma vida própria. Nossa. É assim. Então, seria um equivalente, por exemplo, da nossa capacidade de criar um robô que faz as coisas, mas não tem um espírito nele. É um pouco diferente, né? Porque você está falando de coisa material. Claro. E o que eu estou falando para você é uma energia. Aham. Uma coisa real mesmo. É uma energia que se ela começa a criar uma força. Ah. E no caso do medo, aquela força ela começa a se apresentar para você. Né, para mostrar que você pode eliminar o medo. Mas às vezes aquele medo pode te vencer. Então aquela força vai existir enquanto você tiver aquele medo que você criou. Quanto mais você alimentar aquele medo, mais força você dá para aquela coisa que você criou. Então às vezes as pessoas acham que a vida delas elas estão com macumba, com bruxaria. E às vezes foi tudo força do pensamento dela mesmo que criou um monte de bicho. E às vezes não é energia de fora nenhuma. Coisa que ela mesma criou. Entendi. O senhor acha que, por exemplo, existe Exu, ou Exu Mirim, ou Erê, esses que nunca encarnaram na Terra e trabalham na Umbanda? Existe. O senhor já conheceu algum? Existem vários espíritos que não reencarnaram. Isso. Na Terra, que nunca tiveram que encarnar na Terra. Uhum. São seres distintos. Encantados. Por exemplo, eu digo pra você, os anjos, uhum, né, que são muito conhecidos por aí. Tá. São seres que não reencarnaram na Terra. Entendi. Eles já existiam. Claro. Quando foi criado a raça humana. Mas assim, no nível de Exu, Exu Mirim, Erê, que chamam de encantado também. São seres que já existiam antes da criação. Aham. Uhum. Os elementares, seres que já existiam antes, esses nunca reencarnaram, mas nos Exus, todos já reencarnaram, todos os Exus que aqui passaram já reencarnaram, a não ser os planetários, que são forças acima. Entendi. Porque agora, dentro da Umbanda não se recebe Exu planetário. Você recebe uma força que trabalha naquela vibração. Uma entidade que trabalha naquela vibração. Não o Exu planetário. Deu para entender, moço? Entendi. O senhor, antes, no começo, o senhor estava falando dos orixás, quem caiu do degrau de Oxalá foi para o supremo oposto. Isso. E a gente ouve falar daquela, uma imagem que é a mistura de bicho, de gente, que alguns chamam de Bafomé, outros chamam de um outro nome que eu esqueci. E o senhor conhece essa entidade? Tudo isso é plasmado. Então ela pode ter a imagem que você achar que tem. Não necessariamente existe um ser que seja metade bicho e metade homem. Isso é plasmado. E a entidade pode usar esse artifício também. Tá, então, quem é o Rei das Trevas? O grande maioral. Tá, o Lúcifer. Isso. E quem tá abaixo dele, tipo, o segundo maioral? Existem várias forças que estão abaixo. O senhor não pode ficar falando o nome deles, né? Não. Porque isso é um encantamento, não é assim? Você começa a entender o porquê de muitas coisas quando você passa pro lado de lá. Então, agora no momento, você não consegue entender porque eu não posso te dizer. Mas quando você passar pro lado de lá, você vai entender. Tudo. Seria porque a força da palavra abre um portal? Se você firmar muito naquilo, vai abrir. Como eu disse, é a força da atração. Vai te ligar naquele ponto. E se você firmar naquele ponto, aquela força vai chegar até você. É aquele fiozinho que sai e se conecta com o objeto de atenção. Isso. Entendi. Então, isso daí, por exemplo, é uma coisa que a gente deve se abster de conversar. Você sabe que existe, que está lá. E que você tem que entrar em contato quando for necessário. Então não é uma coisa para você ficar o tempo todo. Isso não só pro lado esquerdo. Porque tem gente que fala o nome de Deus, a Deus dará. Né? E como se não tivesse outras coisas para eles fazerem, né? As entidades fazerem. Qualquer coisa que acontece, chama o caboclo tal, o baiano tal, o boiadeiro tal. Né? Como se eles não tivessem outra coisa para fazer. Mas eles Né? ouvem. Eles ouvem. E às vezes ouvem e veem que aquilo que está sendo pedido ou que está sendo falado não é de utilidade nenhuma. Ah, daí eles ficam tristes. Triste não. Eles ficam mesmo é desapontados. Ah. E daí chamar de novo, ele vai falar, será que é zoeira? Tipo, será que os Primeiro que caras. assim, ó, quando acontece alguma coisa, é igual notícia ruim, vem rápido, né? Todo mundo fica sabendo. Então, o seu guardião, ele já tá sabendo o que tá acontecendo e ele já passa a informação. Então, as outras entidades já vêm e já intervêm. Porque aquele guardião lá tem um fio nele ligado ao orixá a qual ele pertence. Então, se ele tá vendo o que tá acontecendo, ele já plasma lá a energia e já manda a informação. Precisa vir necessariamente uma pessoa que a gente chama. Outro pode resolver. Sim. É assim, não é? Agora, se eu quiser, ou uma pessoa que está ouvindo, trabalhar com o guardião da meia-noite, tem jeito pela vontade própria? Não. Você vai Como é que trabalhar faz? com aquilo que é designado para você. Ah, você pode oferecer, se você precisa de algum assunto específico ligado a algum guardião, você pedir a ajuda dele. Mas isso não quer dizer que você vai trocar de guardião. Porque foi designado um guardião para você. E ele tem que trabalhar dentro do caminho dos orixás, como eu te falei, do lado positivo e do lado negativo. Ele tem que atuar naquele sentido, para cumprir o que a pessoa veio cumprir. Claro. Entendi. E agora tem como, por exemplo, tratando um pouco de livre-arbítrio, a pessoa tá no lugar errado na hora errada? Não tem, né? Não existe isso, moço. Porque quando você vem, você já vem com dois caminhos. E você escolhe qual deles que você vai. Mas eles já são seus. Você escolhe para qual que você vai ir. Mas eles já são seus. Eles estão lá para você. Então não existe caminho errado. Porque o que está certo é assim, você veio para fazer isso, mas se você não fazer isso, você vai vir para cá. Então, se você não faz o que você veio para fazer, você vai fazer aquele outro caminho, que já sabem que você vai fazer. Tá bom. Ou às vezes é o caminho que você já está e você quer mudar para o outro caminho, mas é o seu caminho. Tá certo. E então também não dá para atrasar a morte, mas dá para adiantar, né? Olha, moço, eu não vou te responder isso não, porque tem gente que faz muita coisa por aí que, olha, até Deus duvida. Mas o que lhe incomoda? O que mais incomoda o senhor com relação às pessoas que procuram a vossa divindade? Achar que eu sei tudo. Ah. Isso é uma profunda ignorância do ser humano. Achar que uma entidade vai chegar lá e vai falar tudo da vida da pessoa a troco de nada. Como se ela soubesse tudo. E ela não sabe. Sabe. Não. Sabe-se apenas o que é permitido saber. E fala-se apenas o que é permitido falar. É porque a pessoa ainda traz um certo atavismo cultural, achando que está indo no lugar errado, já que está se expondo, que a entidade se vire de compensar aquilo, É, sabe, respondendo acha que a à entidade está altura. lá para resolver os seus problemas? Ah, eu vim aqui e trouxe para você meu problema, agora resolva. Isso me incomoda muito. Incomoda. Porque eu gosto de ver pessoas que estão lutando para algo maior. De ver pessoas que querem uma evolução. Não quero ver aquelas pessoas na estagnação, daquele pensamento baixo e pequeno. Deu para entender, Claro, moço? claro. E tipo, o que o senhor gosta mais, assim, nos humanos, assim, em geral, depois de um trabalho bem feito, o que mais o senhor gosta, o senhor, como Exu? Eu gosto de ver as pessoas tratando bem as outras pessoas, independente de que grau elas estejam, independente de que cor, de que sexo elas são. Isso eu gosto de ver. Quando há um respeito entre as partes. Quando cada um sabe até onde deve chegar e sabe a hora de sair. Tá bom. Tá E certo, moço? essas pessoas, só estou variando mais a pergunta porque o tempo está acabando. Essas pessoas, por exemplo, que se dão a vida, à prostituição, à sexualidade, aos vícios em geral, quando desencarnam, por exemplo, uma prostituta, quando desencarna, não podemos dizer que vai acontecer o mesmo com todas, não é mesmo? Não, cada um tem um propósito. Fala. E elas estão lá servindo de alguma coisa. Servindo a alguma coisa. Por que que existe a prostituição? Porque tem gente que necessita daquela energia. Porque se não tivesse, não ia ter. Se não tivesse, não ia Tá. Então ela tá cumprindo o seu papel também. De alguma forma, ela tá fazendo o seu papel. Então se vem um espírito e ele está nesse processo, é porque ele veio cumprir alguma coisa ligada a isso. No caso, nós, os espíritas, somos totalmente contra o aborto. Qual que é a visão? Porque ali tem um espírito designado para nascer, tem toda uma história que Quando a você mãe. interrompe Ah. a vida, você está cavando um abismo. Nossa. Porque a vida é a única oportunidade que nós espíritos temos de reparar os nossos erros. E quando alguém fere esse princípio, cria vários inimigos. Porque o que tem de mais sagrado é a vida. É a oportunidade que nós temos de reparar os nossos erros. E se alguém tira esse direito, abre-se esse abismo. Deu para entender, moço? Deu, entendi. Então, vocês também são contra a pessoa fazer um aborto de uma criança que está para nascer. Sim. Entendi. Porque aquilo lá foi feito para dar a oportunidade. Então, se alguém interrompe, ela tá indo contra a lei. Claro, vamos dizer então, o senhor já encontrou alguma mulher que fez aborto aí no mundo espiritual? Várias mulheres. O senhor já corrigiu alguma? E faz parte do meu trabalho esse buscar dessas mulheres para tentar reaver a força da mulher. E lógico que ela, se ela praticou esse ato, ela vai ter que reparar. E aí entra aquela força do Exu Mirim que você perguntou. Porque ele vai atuar na lei. Tá certo. Agora, uma coisa, seu meia-noite, que o seu Sete sempre fala, e às vezes as pessoas ficam com dúvida. Ele disse: eu já estou falando demais, eu não posso falar isso, porque depois vão me cobrar lá embaixo. O que acontece quando uma entidade fala demais, assim, nesse sentido? Você é punido, como todo lugar que você vai fazer alguma coisa que você não pode fazer. Quando você entra num trabalho, você não tem uma norma? Você Tem tem que sim. cumprir aquela norma. Se você não cumpre aquela norma, o que acontece com você? Você tá tomando Você pode ser advertência. mandado embora, não pode? É isso, depois Então eu tem também posso ser advertência. expulso daquela ordem. Olha. Porque eu descumpri uma ordem. Entendi. Então tem coisas que eu não posso falar, tem coisas que eu posso falar. Mas o meu objetivo aqui já foi cumprido, que era Top. mostrar esse grau de evolução e essa coisa da atração que existe, da forma mental e da forma magística. Claro, claro. Ah, da atração também era um outro ponto que o senhor gostaria de mostrar para a gente, esse da atração. Isso. Ah, entendi. Então, por exemplo, o senhor sugere se uma pessoa que queira ter uma vida saudável e equilibrada, que ela leve em consideração e estude essa magia. Isso, a mental. Porque ela que é a porta para todas as coisas. É esse pensamento que vai te levar para um lugar bom ou para um lugar ruim. Então, essa sujeira mental é que deve ser eliminada. Aquilo que é desnecessário. Claro, claro. Agora, muitas pessoas dizem, o senhor sendo o guardião da meia-noite, que é a hora da meia-noite e as 3 horas da manhã são horas grandes. É aquilo que eu te falei. É. Meia-noite não é só meia-noite. É meia hora, é meio minuto, é meio segundo. É a metade. Então tudo que é meio é uma hora grande para mim. O senhor, Mas esse tal de meia-noite, 3 horas da manhã, tem alguma coisa especial com esses dois horários que Para mim acontece? não. Para mim o horário meio é o horário. Ah, tá. Como o senhor disse, é esse o horário. Tá certo. Agora, o senhor, depois de ser Exu, o senhor quer virar o quê? O que eu quero virar, É. se Um eu tenho um evoluído. querer, se eu tenho um querer, porque eu tenho que dizer assim, né? Eu quero ser algo melhor. E é por isso que eu trabalho para a luz, né? O que eu vou ser, isso aí não é um pensamento de agora. Mas que eu quero algo melhor para mim. Reparar o que um dia eu cometi de erro. E se tiver uma oportunidade de reencarnar, que eu acho que é um pouco difícil para mim, porque já vivi várias vidas, e o grau que eu alcancei hoje já me permite não mais reencarnar, então eu tenho que aprender de outras formas. Eu achei que todo mundo era obrigado a reencarnar. O que é Não, que ninguém faz é uma pessoa não obrigado a precisar? reencarnar. Ninguém, nenhum espírito é obrigado. Se ele não quiser, ele não reencarna nunca. Só que ele também não evolui. Então você tem permissões para reencarnar. Não quer dizer que você vai reencarnar. Porque é todo um processo. Você tem que saber o porquê você vai reencarnar e você tem que cumprir aquele propósito que você deu. E nem todos querem cumprir. E a Por que o gente tem senhor o acha? livre-arbítrio também. Tá, pelo livre-arbítrio, mas por que uma pessoa não vai querer cumprir o um negócio que vai lhe fazer adiantar? Porque às vezes ela tá na ilusão ainda. Ah, é a ilusão, olha lá. E aí ela acha que aonde ela tá é o bom para ela. Pra quê? Me tirar desse conforto onde eu tô agora pra ir pastar. Pra quê? Né, moço? E tem Ah, muitas tá. coisas que eu não posso dizer mais. Entendi. Mas tem várias outras coisas. Entende? Então, quando o senhor passou a servir a luz, o senhor criou inimigos também, né? Ainda tem muitos inimigos. Porque senão não era necessário eu me plasmar, como eu te falei. É. Pra fazer algumas coisas. Claro. E aí, no caso, eu começo a trabalhar com o senhor. Seus inimigos não vão querer me fazer mal? É natural que sim. Então, mas os meus aliados também vão ser seus aliados. Ah, tem essa. Claro. Então, o Tiriri, no caso, ele tem os inimigos deles, mas ele também tem os aliados. Eu não tenho que ficar falando, olha, agora que todo mundo sabe, conhece o Tiriri, e os inimigos deles vão querer fazer mal pra você, que é protegido dele. Mas a pessoa não deve ficar. E outra coisa que eu vou dizer pra você. Sim. O seu laço com o seu guardião não é acaso também. Não é acaso. Exatamente. Alguma coisa ligou você a ele. E que eu não posso mais dizer nada. Não, tudo bem. Às vezes é vida passada, às vezes são outras coisas. E assim é com todos os Exus, não é? Sim, moço. Tem uma meu tempo ligação. Tá acabando aqui também, moço. Tá, então. Eu tô aqui esticando, mas é uma hora acaba mesmo, né? Não tem jeito. Mas então tá bom. Olha, o senhor quer fazer aí a gentileza pra gente? Eu já quero começar agradecendo. O senhor certamente é uma pessoa muito ocupada, deve ter deixado de fazer muitas coisas nesse meio tempo em que conversamos. Foi uma conversa muito instrutiva e agradável. Eu agradeço em nome das pessoas que estão ouvindo. E gostaria de pedir ao senhor que nos desse aí uma última mensagem, como um Exu, como um trabalhador da lei, da luz, como o seu meia-noite. Eu queria que as pessoas não duvidassem da espiritualidade e começassem a enxergar as coisas com outros olhos, não só com os olhos da matéria, mas com os olhos espirituais também, e pensassem coisas que vão levar ela para um lugar melhor, não coisas que vão trazer um prazer momentâneo, mas que algo que seja construtivo e que faça a evolução não só dela, mas de todos. É isso que eu mais quero das pessoas. Essa é a minha mensagem. Muito bem. Então tá bem. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Continue lhe dando muita força. Muita força pra você também, irmãos. Então, que a paz e Oxalá nos abençoe a todos. E assim seja, irmãos. Muito obrigado. Salmos. Final e boa também. E aí, Jefferson? Ô, meu querido, tudo bem? Tudo jóia. E aí? Agora, ó, ficou perfeito, ótimo, foi bom. Agora eu só preciso, vou mandar meu e-mail aqui pra você. É. Aí você pega e manda pra mim esse arquivo aí, aí eu já posso editar. Tá jóia. Deixa eu ver aqui. Pode fechar aqui esse de gravação?